às 6 pessoas que me ouvem. E pronto, e depois deste podcast provavelmente só vou ter para aí umas 2. Porque é daqueles que foi gravado no dia 4 de março de 2017. Eu estou a gravar este take no dia 6, daí a confusão, não me levem a mal. Isto foi daqueles que eu gosto não. Este podcast reflete a maneira que eu me sinto quando tenho que ver um telejornal involuntariamente. Porque o nível de propaganda afeta-me assim um bocado emocionalmente, porque eu depois no fim deste podcast, isto é mais ou menos as diatribes de um homem psicopata, não psicossomático, porra, psicopata também não, mas se eu fosse psicopata nunca havia de dizer a ninguém, que é uma das virtudes de um psicopata, mas pronto, estou assim um bocado emocionado porque não sei, é daquelas tais coisas, tenho que interagir com a informação que eu vejo disponível às pessoas todos os dias. E eu no fim do sei lá o que é que vocês vão ouvir, eu vou-vos mostrar o porquê é que eu fico tão emocionado quando vejo um telejornal convencional, porque parece-me, eu vou-vos mostrar o mais ou menos numa forma um bocado de caricatura, claro, como é que eu vejo o mainstream media e a informação que está disponível para todos, quando todos nós estamos dispostos a procurar. Que, mais uma vez, parece-me sempre bem mais construtiva do que a mensagem que nos querem mostrar todos os dias, a toda a hora, só para nos fazer perder tempo intelectualmente, vitalidade, esperança. E eu fico um bocado perturbado com a situação porque parece-me que este assunto é um bocado sério, como quem diz, temos o futuro do planeta todo em jogo. E andamos aqui a brincar ao jogo do ego e do narcisista, e eu é que sei, e eu vi na televisão que, e nas redes sociais, fontes não oficiais, não confirmadas, dizem que. E é um fartote. Eu no fim vou-vos mostrar dois exemplos que contrastam exatamente com o exemplo que eu quero dar em relação à informação que é a mediática e à informação que é a mais perto da realidade. Porque eu próprio não vos sei dizer o que é verdade ou não. Mas uma coisa que eu vos sei dizer é que, como todos nós na vida, a gente sabe quando alguém está-nos a mentir na cara e alguém nos está a dizer a verdade. Nosso próprio corpo manifesta-se fisiologicamente em relação, fisionomicamente, acho que serve os dois, em relação a quando estamos perante uma situação desse género com um ser humano cara a cara. Mas como vem através daquela lâmpada gigante, porque parece que continuamos a ser bebés grandes, porque não conseguimos ver nada a brilhar, temos de pôr a mão, sem falar na referência do anel de diamante, a gente depois vê, eu mostro-vos no fim, ouçam o podcast primeiro, desculpem lá se eu ofendi algumas suscetibilidades, é assim, o primeiro estágio é sempre a negação, e a gente já fala então, até já. Boas, epá, agora acabei de ver o telejornal, sinceramente, até mete-nojo, é sempre o costume. Só um bocadinho, tenho aqui uma mensagem no Messenger. É quando chega ao fim de semana e as firmas de relações públicas estão todas fechadas, os repórteres. Eu nem lhes consigo chamar de repórteres, não têm notícias para dar e continuam a regurgitar sempre o mesmo tipo de propaganda. Deram um soundbite sobre o Trump, até nem sequer explicaram bem, porque como são sempre baseados em factos que não são lá muito autênticos, amanhã já nem sequer se fala nisso. Pois hoje é a porcaria das eleições para o Sporting. E vai haver jogos e não sei o quê, perguntam sempre aos treinadores respectivos qual é a ideia deles. É pá, a gente já sabe, é jogar para ganhar, mas todas as semanas os homens são assim tão enfadonhos, ainda se queixavam eles há quase 2 décadas das mulheres estarem sempre a ver telenovelas, quando eles passam o tempo todo a ouvir sempre a mesma retórica, semanalmente, através de... O treinador de futebol, sim, vão jogar para ganhar, meu. E agora, ainda agora, deu uma notícia que os chineses já estão a entrar no futebol à força toda, a contratar uma cambada de pseudo-portugueses naturalizados brasileiros cá. E o que é que os chineses fazem? Fazem negócio, o futebol é um negócio. E ponto final, e eu começo a apontar isso até ao meu próprio pai, enquanto a gente está aqui a almoçar a ver televisão, e o homem fica absolutamente pior-se comigo. E vira-se para mim e acha que ele não compactua com o sistema. Claro que compactua com o sistema. Ele lá, porque não tem Sport TV em casa, o café para onde ele vai enquanto bebe as bujas da Unicer e está ali a ver aquela merda todos os dias. Obviamente que ele é complacente com o sistema. Isto é quase como um exercício egocêntrico, mas se amanhã toda a gente acordasse como eu em Portugal, o futebol falia em 3 meses máximo. E sinceramente não sei qual é o problema. Eu sei que as competições desportivas são um fator sociológico e psicológico em relação ao tribalismo que define todas as nações que ainda hoje existem. Mas eu também gostava muito de dizer que, além de estarmos a compactuar com um sistema altamente corrupto de uma máfia que só passa a vida a lavar dinheiro com sados, estão-se a fiar numa. É quase como uma religião. O que é que impede qualquer pessoa em Portugal de mudar de clube amanhã? O que é que impede qualquer pessoa em Portugal de deixar de gostar de futebol? O que é que eu acho que é violência infantil? É ter um puto ao colo que ainda nem sequer sabe dizer a letra A e já estar a dizer Benfica, Benfica, meter merda na cabeça do puto para nascer um adulto disfuncional que nem sequer consegue ver à frente do nariz dele. Estão sempre a queixar do o árbitro, a cena do placar, já toda a gente esqueceu. Que a FIFA são os mafiosos, que a RTP passa a vida a chupar dinheiro aos cofres do Estado para comprar as concessões das transmissões dos campeonatos europeus da Liga Milionária que só faz de nós mais pobres enquanto estamos a olhar para a própria merda. Isso já ninguém diz nada. Essa parte passa ao lado. Sinceramente. Mas é isto, dá para perceber. Dá para perceber. Eu vejo o telejornal, eu não vejo notícias. É incrível. Eu ainda vim daquela parte em que o sistema de educação, quando não era aquela coisa só para fazer passar pessoas incompetentes e egocêntricas para vir mais orçamento de Estado para a educação da Europa, porque estão aqui os nossos números e a gente merece mais, o que não é verdade na prática. O que é que a gente anda aqui a fazer? Mas está tudo estúpido. Está tudo estúpido. Mas ninguém vê o quão a merda cheira à frente do nariz de toda a gente. Incrível. Um telejornal inteiro num fim de semana e depois eu acho piada aos canais de notícias que eles vendem qualquer tipo de entretenimento. Qualquer canal que vocês vejam na televisão não passa de um business plan. É um negócio. Dás séries, vendes os anúncios. Dás notícias, vendes os anúncios. Tem que fazer sempre num pacote que é viavelmente económico como um negócio. Por isso, até os canais de notícias, para qualquer leigo que ainda não tenha percebido lá muito bem a situação, não passa de entretenimento. As notícias nem sequer são para nos chatear, são só para continuar a ditar a doutrina, seja qual forem os interesses de onde eles venham, e basicamente enganar as pessoas, andá-las a fazer aos círculos, como os últimos dias da queda do Império Romano, se não estou em erro, foi mais de 500 e tal dias de circo seguido. Ainda hoje os romanos são responsáveis pela extinção de montes de espécies em África porque tinham que os pôr numa arena de sangue para destruir o povo enquanto o sistema entra em colapso. E ninguém está a ver essa merda. Mas alguém anda realmente informado? Eu próprio ando sempre à procura da informação, que é difícil de sacá-la, mas mesmo assim fico atónito com a forma como as pessoas interpretam a realidade. É que todos os dias estamos a ficar mais magros, mais pobres, com mais fome e com menos condições, e toda a gente acha que este é o caminho certo a seguir, mas é assim alguém tão ingênuo? Quantas discussões é que eu já não tive com o meu pai em relação ao direito de voto? E eu próprio digo sempre a frase como clichê: eu sei que o sangue da democracia é regada. Eu sei que as raízes da democracia são regadas com o sangue de patriotas. Mas hoje em dia, o sistema de voto, infelizmente, este sistema não parece que me passe mais de estar em baixo em relação a um chulo que vai-nos perpetuar este sistema que só nos ia regredir economicamente, socialmente. Como vocês queiram ter de algum progresso. A única coisa que continua a andar para a frente hoje em dia é a porcaria da velocidade e da memória e da capacidade nos sistemas de telemóveis. Mais nada. O resto estamos a andar para trás a passos largos. Na escola cada vez mais estúpidos, e eu estou a generalizar, porque até dentro deste movimento marxista-esquerda, aparentemente qualquer crítica. Se alguém fosse buscar escrituras de poetas e filósofos mais do antigo, seria chegado à conclusão que a generalização faz parte da discussão. Não dá para ter uma discussão. Se começamos a separar palhinhas e a tentar ver onde é que está a agulha, sinceramente, a discussão não vai a lado nenhum. Estou a falar generalistamente. E só assim é que dá para falar. Eu sei que há de todas as espécies em todo o lado do mundo. Acabam por ser excesso de toda a gente. Mas realmente dá para identificar qualquer país como uma conotação, digamos, social e cultural que tem uma tendência para, sei lá, eu posso dizer que os chineses geralmente são todos de cabelo curto, preto e aparentemente não há muito abonados naquela parte, mas isso é um estereótipo óbvio. Agora, se eu disser um estereótipo óbvio, que também há muitas dúvidas, que a população negra é bem abastada no meio do pênis, aí já ninguém pensa que discriminação, aí já usam isso como uma medalha ao ombro. Então, como é que é? Decidam-se. Já, eu tenho uns grandes ding-dongs, mas se eu vos deixar um país a gerir-se por vocês próprios, parece que aparentemente vocês catanam-se todos uns aos outros. Enquanto os chineses, que são piwiwiwis, fazem uma sociedade tão, digamos, economicamente tão forte neste momento, também graças à ganância dos nossos gestores, que mudaram os nossos trabalhos todos para lá, e ainda por cima temos que abrir as portas à Europa para seja quem vir para cá arranjar o trabalho que a gente não consegue arranjar. Fora esta geração ainda mais nova que a minha, que está-se a ver completamente ao papel, para arranjar um trabalho, porque toda a gente lhes pede formação profissional, e então nunca tem o primeiro trabalho, e a formação profissional vai pela pia abaixo, torna-se extremamente difícil, e a maior parte deles nem sequer consegue dizer uma frase como deve ser, sem dizer duas asneiras em três palavras. E depois, a que horas é que começa a merda do jogo? Mas anda tudo a dormir. Eu nem sequer consigo ver o telejornal. Eu conseguia fazer um podcast todos os dias só estar a ver a merda do telejornal e a comentar exatamente o que eu vejo errado, palavra a palavra, passo a passo. Ainda demorava mais tempo a criticar a porcaria que estava a acontecer à nossa frente do que o tempo de duração do telejornal. E depois temos outra coisa que eu acho impressionante, porque isto não são notícias. E ele diz, pá, isto é a parte do desporto. E eu, espera aí, mas isto é um canal de notícias. Eles primeiro dão meia hora de desporto. E depois dão-te meia hora de notícias e 20 minutos dessa meia hora é desporto. Epá, a sério. Alguém sendo informado, eu vou já poupar tempo a todos os adeptos da bola que curtem, sei lá porquê, porque foram sublimizados intelectualmente no cérebro, quando ainda nem sequer dizer uma palavra, para pertencerem a um. Se tu tivesses nascido em Espanha, se tivesses nascido em Itália, eras do Milão. Alemanha, sei lá, do Bayern, ou sei lá, merda é alemão ou não. Lá está, será que ninguém consegue reconhecer à frente mas da nossa própria programação? Só gostava que realmente, à medida que crescendo e vamos sendo assim mais espertos, sermos enganados por amigos, enganados por para a televisão e dizer, porra, este cara, para de perder o teu tempo, para de perder o teu tempo, o tempo é o bem mais preciso. Felizmente ninguém tem a resposta quando é que eu vou morrer, porque ainda bem, não é? Mas o facto de nós todos aparentemente vamos morrer, devia fazer com que alguém evoluindo e não ficar estagnado num patamar de dias, eu ainda tenho 16 anos, responsabilidades que não quero assumi-las e comportar-me independentemente em idosos, se for preciso. Lá, larga a cena. Eu sempre olhei para. E reparem, eu não estou a falar mal do futebol como se fosse uma atividade desportiva que eu partilho com os meus amigos. Só comecei a achar ridículo estar a ver pessoas completamente obcecadas, já com o dobro da idade, os jogadores multimilionários não têm um calo no dedo e não têm feito assim nada de muito substancial. Pelo progresso do país, até estagnam intelectualmente a minha própria cultura, porque está tudo distraído a olhar para uma merda! Para uma merda! Eu não. Porquê que o Jorge Jesus devia se chamar Jorge Judas? Assim que foi para. E as pessoas comem essa merda. Epá, é religioso, é incrível! É incrível! Eu não sei. O people tem que acordar, meu. Toca a desligar a televisão, isto assim, não vamos a lado nenhum. Eu quero lá saber quem é que vai ganhar as putas das eleições. Eu quero lá saber, eu acho que o Sporting vier a pagar o passivo aos cofres do Estado, porque os cofres do Estado andam a atrofiar a nossa vida e batem-nos à porta e levam os nossos bens de casa se tu falhares uma prestação para o IRS. Como é que é? Como é que é? Eles devem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e a gente ainda paga dos nossos bolsos para construírem dois estádios novos que não servem absolutamente para nada e só são uma despesa ao município que os tem que sustentar. Que sai sempre do nosso bolso. Irremediavelmente. E o povo continua. Está mal, isto é uma merda, mas agora vou ver o jogo. Caga para o jogo, man. Desliga a televisão, meu. Caga para a SIC Notícias, caga para a TVI, caga para o Correio da Manhã. Toda a gente já testemunhou alguma notícia no jornal do Correio da Manhã que houve um crime na véspera, perifericamente junto à tua localização. Conhecemos os personagens, sabemos o que é que aconteceu. Toda a gente, localmente, compra obrigatoriamente o Correio da Manhã no dia seguinte. Qual é o comentário óbvio? Não foi bem assim. Ai, não foi bem assim. Então o que é que leva a assumir que tudo o que tu estás a ler não é bem assim? Já, meu, não é bem assim. Wake the fuck up! Não é bem assim, meu. Eu fico mesmo completamente piurso, não? Eu não sei como é que. Pronto, deve ser insano. Mas sinceramente, estamos a falar do mesmo serviço que disse em 2008 que íamos todos morrer da gripe dos porcos voadores. E toda a gente andou aí a comprar aquela estupidez do lava as mãozinhas e passa as mãozinhas pelo líquido e afinal não se passou nada. Porquê? Porque a Organização de Saúde Mundial baixou o critério de uma pandemia tão grande que transformaram a investigação de uma vacina que nunca é feita, porque para o ano que vem há de haver mais um vírus, a ser atribuído verbas. É dinheiro, o povo é guloso, são gananciosos. Ninguém, hoje em dia, em posição de poder, está lá muito interessado no bem do seu próprio povo. Só estão a perpetuar a sua própria fortuna pessoal, o seu próprio poder. A chantagem que existe em todo o crime e corrupção entre eles todos é o que lhes mantém em silêncio e o povo continua a dizer que o que é, estas é que são as pessoas. Não são nada as pessoas, nós é que somos as pessoas. Nós é que somos as pessoas. Cada ladrão corrupto da treta que a gente vê na televisão tem mais de 1.000 pessoas por trás. Que somos nós, a pagar a conta. E a única coisa que eles têm para nos dizer a nós é, pá, austeridade, que é uma palavra muito simpática para tipo, passa fome, trabalha mais, ganha menos. E a que horas é que é o jogo? É incrível. Mas ninguém vê o óbvio. Pronto, ou então passem logo um atestado de insanidade, porque sinceramente, a forma como eu vejo o mundo e não é uma perspectiva egocêntrica, faz muito mais sentido. Cronologicamente, o que aconteceu durante o meu tempo de vida e como é que chegámos até aqui antes, até eu que não sou ninguém. Tenho horas e horas de conversa para dizer coisas que as pessoas aparentemente nunca ouviram dizer. Eu sinto-me às vezes numa posição tipo, eu só estou a apontar o óbvio. Não sou mais inteligente do que tu, não sou mais estúpido do que tu, eu só te estou a dizer, ó, isto é o que eu vejo. Tu dizes-me que é assim, mas eu sinceramente vejo a coisa assim. E esta é a minha opinião. E depois o argumento contrário, é sempre assim, que és feio. Eu já sei que sou feio, meu, quero lá saber. O que é que interessa ser feio? Eu até sei que vivo numa cultura que se aparecesse num carro alemão junto a uma esplanada qualquer, não me faltava mulheres a cair no colo, porque isso também não é um comentário muito positivo. E estou a generalizar. Felizmente conheço muitas boas mulheres, mas também já conheci as minhas cabras na minha vida e os homens também são estúpidos. Somos todos seres humanos. Uns são bons, outros são maus, uns têm defeitos, todos nós temos defeitos. Ninguém é perfeito. O maior defeito de um ser humano é achar-se que é perfeito. E desses estou farto de ouvir, porque, epá, mas ninguém vê o óbvio. Foda-se, parece que se cheira a merda é porque deve ser a mesma merda que anda no local, não, não é tipo, não, não. É assim que as coisas funcionam. Não, não, as coisas funcionam como a gente quiser que elas funcionam. Passamos a vida às vezes a impor as nossas vontades mais absurdas às pessoas que realmente importam connosco e depois pomos autênticos filhos da puta num pedestal qualquer em que assinamos por baixo toda a merda que eles fazem para cima da gente em nome de algum tipo de clubismo, partidarismo. Vá lá! É como é. O céu é azul, não é roxo. É mesmo azul. Não me venham convencer do contrário. Até sei explicar por qual é a interação entre os fótons e a ionosfera que provoca com que esta ilusão se chame de céu azul, porque devia ser negro ou amarelo. E ao mesmo tempo, também há que perceber filosoficamente que a gente precisou de inventar a palavra azul para definir aquela cor. Nós somos vítimas da nossa própria construção de palavras. Nós, como seres humanos, funcionamos por padrões. Quando vemos um padrão constante, é assim que as coisas funcionam. E, independentemente de termos o nosso defeito, às vezes fecharmos os olhos à nossa própria espiritualidade ou sentimentalismo, porque isso também é outra conversa, independentemente desse caminho, quando nós somos objetivos mais ou científicos demais, não deixa de trazer para este mundo benefícios em termos de. A saúde em particular salva bem mais vidas do que antigamente, as condições de vida continuam a ser melhores. Se bem que o que me irrita é que estamos a andar para trás. A gente já devia estar muito mais além do que a tecnologia nos propõe. Só que, basicamente, até a própria pessoa, o próprio grupo de pessoas que consegue fazer um desenvolvimento tecnológico que faça algum tipo de evolução para a humanidade, o cheque é sempre passado por um gestor advogado, filho da puta. que só está a pensar no dinheiro. É como a porcaria da bomba atómica. Assim que o homem dividiu o átomo, a primeira coisa que fizeram foi uma bomba. A central vem depois. O quê? Pôr-te luz em casa? Espera aí, deixa matar meia dúzia de japoneses, 120 mil. É sempre a mesma merda. Sempre a mesma coisa. É daquelas coisas que. Como é que é? Quem não aprende a história acaba por se condenar ele próprio a repeti-la. Mas esse ditado é tão tipo na pedra que eu por acaso tenho algumas reservas. Eu digo, se tu aprendes a história, tens todas as condições intelectuais para não voltares a repetir o mesmo erro. Temos que ser apofáticos em relação ao assunto. Se algo é verdade, o inverso também tem que ser verdade. Então se tu sabes, não podes cair na mesma merda outra vez. Não, não é dizer, ah, eu sei. E então vai dar merda outra vez. Se tu sabes, arranja o problema, caramba. Isso é como dizer um mecânico, sabes arranjar um carro, sei arranjar um carro. Então, pá, não dá. Eu sei arranjar o carro, mas o carro vai ficar avariado na mesma. É um bocado tipo a analogia do que esse ditado diz, isso é absurdo. É completamente absurdo. Lá está, por isso é que eu nem sequer consigo ver televisão. Além de eu considerar dentro da minha geração que a televisão é o equivalente ao rádio na geração dos nossos pais, e a televisão da minha geração é a porcaria de um computador ligado à internet, centro nevrálgico do mundo inteiro, de onde tudo vem. E nada vem. Há que saber procurar, mas quer dizer, eu hoje em dia ver as pessoas a ver televisão acho tão arcaico como. Sei lá, se alguém visse um puto de 16 anos viciado em rádio, se calhar ele. Torna-se assim um bocado ridículo. Já, vá lá, vamos aproveitar as coisas boas. A tecnologia é neutra, né? Não é boa, é neutra, é como uma faca, serve para matar, serve para cortar o queijo. É consoante o que tu quiseres fazer da tecnologia. Agora, se realmente queres fazer, perder o teu tempo. O teu homepage é a merda do site do SLB ou qualquer coisa. É pá, então desculpa lá, mas tem uma discussão comigo. Vais-te chatear comigo, porque eu vou-te vomitar fatos para cima e tu vais sempre apontar os meus defeitos característicos físicos de alguma maneira, que é o argumento do homem de palha, só para te sentir satisfeito sobre ti próprio, porque nem tu percebeste que estás a ultrapassar a tua dissidência cognitiva. E o primeiro estágio é sempre a negação. Seja honesto, vejam as coisas como são, caramba. Os nossos genes valem-nos mais na vida do que qualquer político que tu possas votar. A pessoa que é vizinha no teu prédio merece um bom dia. E mesmo que ele não te diga bom dia de volta porque é mal educado, insiste, meu. Muda o mundo. Tu não podes mudar o mundo sozinho, mas podes mudar o teu mundo. E se toda a gente mudar o seu mundo, o mundo muda. Dã! Sim, tão difícil. Mas ainda assim tão a bécula, mas é muito mais confortável, aparentemente, continuarmos a perpetuar este sistema. Este povo, às vezes, intelectualmente, em termos generalistas, parece que estamos todos numa poça de areia movediça. E, em vez de estarmos paradinhos a tentar arranjar um pau para sacarmos da merda da poça, estamos a estrebuchar feitos estúpidos. E ainda vamos ao fundo mais depressa. E continuamos a perpetuar o quê? A opinião dos nossos líderes que só nos enterram? A opinião dos intermediários da mensagem dos nossos líderes, como na televisão, que só nos enterram? Mesmo? Mesmo? Fogo. Bem, eu nem sequer sou pai. Eu nem sequer tenho família. Eu às vezes parece que ando mais preocupado com o futuro de quem é pai e ainda nem sequer percebeu a responsabilidade que tem nas mãos. E continuo a perpetuar este sistema que não nos está a levar mesmo a lado nenhum. Larga! Desliga a puta da televisão! Opa! Eu sinceramente, desculpem lá, isto é só um rant. Imaginem que eu começava a gravar cada vez que via um telejornal em tempo real. Bem! Era só isto que ouviu. Eu parece que devo ser a pessoa mais odiosa do mundo, mas ao mesmo tempo eu chatei-me à brava porque isto dava para ser um sítio melhor para todos, caramba. E ninguém cheirou óbvio à frente, ninguém está a ver. Chega de SADs, chega de corrupção, chega de sempre os mesmos políticos, chega de sempre ser a mesma mensagem. Não está a levar a lado nenhum. Porquê perpetuar a estupidez? Isso é uma das definições de insanidade. Continuar a fazer a mesma ação à espera de um resultado diferente. Isso é ridículo. Irrita-me. Para mim parece-me às vezes tão fácil a solução. Enfim, pronto, eu não sei se isto é um rant que eu ponho num podcast, faça só este pequeno excerto só para. Mas é que. É pá, sinceramente, parece-me tão simples. É porque nós hoje em dia temos tudo na mão. Parece que é essa parte que falha em saber, porque historicamente o povo sempre foi tão oprimido ao ponto que até a própria religião, que sempre foi tipo muito maior que o poder político em muitas instâncias da nossa história, uma das maneiras como eles controlavam as populações era nem sequer lhes dar o privilégio de saber ler. Por isso é que o Gutenberg, a revolução da impressora do Gutenberg, foi maior do que a gente estuda nos livros de história, porque o que o Gutenberg proporcionou foi a impressão da Bíblia Sagrada. Porque, basicamente, na Europa era esse o contexto que se vivia. Por isso é que matámos tantos gatos por estupidez supersticiosa que tivemos que levar com a peste negra à conta dos piolhos que vinham infestados nos ratos. Bem feita! Não há nada melhor que a própria natureza para ensinar ao ser humano estúpido as consequências que tu tens que pagar quando interferes com algo que é natural. E ao mesmo tempo, o Gutenberg, quando começou a imprimir Bíblias, mesmo para uma população que não sabia ler, houve logo um problema imediato. Daí é que teve que vir aquela versão da Bíblia que eu até tenho para aí duas, só para sublinhar as partes parvas. Como é que se chama a versão da Bíblia que a gente usa hoje em dia? Agora falha-me o nome, mas basicamente o homem, quando começou a imprimir Bíblias, pá, que começou a como é que se chama? Autodidata, começaram a aprender aquilo por eles próprios. Um dos problemas que veio logo acima é que aparentemente qualquer igreja em qualquer localidade readaptava as texturas sagradas à sua própria conveniência, como quem diz, o padre. Porquê? Porque um padre é um homem, tão estúpido como o próximo, tão estúpido como toda a gente nos rodeia. Mas se tu dás a esse gajo algum tipo de poder autoritário em cima das pessoas, temos estes problemas que ainda hoje a Igreja Católica tem os seus problemas. E eu não estou. Eu critico qualquer tipo de religião de forma igual. Eu sinceramente acho que é daquelas coisas que, tipo, se tu és um ser humano fraco demais para ter algum tipo de compasso moral para fazeres o correto e precisas de algum tipo de religião, porra, agora não leves, não deixes de deixar de levar em consideração que a própria religião vai-te usar como um instrumento para aniquilar o próximo inimigo que tem uma religião diferente, porque, como todos os nossos deuses, aparentemente, nas escrituras sagradas, dizem que ama sempre o teu irmão. A não ser que ele não seja do teu clube. Então corta-lhe a cabeça, porque eu, como Deus, gosto tanto da humanidade, pá, fiz tão bom trabalho, meu, que há certo people que tem que morrer. Há people que tem que morrer. Porquê? Porque há algum gajo sentado nas nuvens, não sei se já tem andado de avião, mas eu nunca vi lá ninguém sentado. Está lá alguém a olhar, omnisciente, omnipresente, mesmo, a sério, a sério. Não, ainda, o quê? No século XXI, com um telemóvel na mão, com a internet e não sei quem, ainda acreditam nessa merda? Ainda acreditam que se o Benfica ganhar é fixe? Não acreditam nessa merda? Incrível mesmo, bem, você foda. Congelem-me numa arca, acordem-me daqui a 200 anos, porque aparentemente não nasci na sintonia cronológica certa de como a humanidade devia se estar a regir. E eu não sou ninguém, eu sou um Zé Ninguém, eu sou estúpido nem uma porta. Oh, man, a sério. É frustrante. E não é frustrante para mim, porque eu que se lixo, eu não tenho medo da morte. Quando ela vier, que venha, mas que venha breve e que venha rápida. E sinceramente, às vezes, que eu me sinto farto desta existência no planisfério, mas vá lá. Mesmo, vamos lá fazer o melhor que podemos enquanto estamos aqui. Caga, estar a seguir os conselhos desta gente não nos está a levar a lado nenhum. Mais vale ouvir-te a ti próprio, mas ouve-te a ti próprio. E não tenhas vergonha se és ao teu amigo: oh, esta é a minha opinião. A tua opinião é merda. Oh, pode ser merda, mas é minha. Ok? É minha. Corrige-me. Debate, agora não me venhas é a regurgitar a merda que toda a gente vê e lê em todo lado, que estão sempre a propagar a mesma propaganda, e dizeres-me a mim que eu estou errado. Porque chega uma altura que tu começas-me a chamar nomes e eu continuo-te a vomitar factos para cima. E se não acreditas no que eu digo, vai para a biblioteca, filho da puta. Vá lá, experimenta, meu. Porra, eu compreendo o que tu estás a dizer. Estou a rebater. Tu não gostas do que eu estou a dizer, estás-me a chamar nomes. Oh, fuck that, meu. É tipo, lá está, é como estar a compactuar com o governo. Se eu te começo a dar ouvidos, começa a retroceder. Sorry lá. Não, não obrigado. Bem, grande rant. Só falta começar a perspectivar aqui algo. Bem, whatever. Pronto, ficamos assim, não me levem a mal. Epá, eu desejo o melhor para todos, meu. Só me irrita é que temos a faca e o queijo na mão e andamos aqui feitos estúpidos sem saber o que é que temos na mão, meu. É ridículo, ridículo. Nunca houve tempos históricos tão, ao mesmo tempo, propícios para nós levarmos o ser humano a uma nova fase. Mas, infelizmente, as pessoas que percebem esses mecanismos, que estão em posições de poder, estão-nos a suprimir e a estupidificar socialmente as pessoas todas nos países ocidentais, a tentar reduzir o nível como se fôssemos todos escravos. O que é que vai ser do futuro? Elites em palácios de cristal e a gente a viver na merda, em barracas? A trabalhar para eles? É pá! Oh man! Eu dá-me cá a sensação que este mundo ficava logo bem melhor se houvesse 300 pessoas tipo fora da equação a nível global. Mas não, não. As pessoas que me perguntam até às vezes o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer? Deixar de dar ouvidos a meia dúzia de pessoas. Dizer-lhes, não, não, obrigadinho, leva lá a tua merda lá para o teu palácio de cristal e deixa-nos lá viver autonomamente. E sabes que mais? Temos toda a tecnologia, temos todos os meios, temos toda a inteligência para fazer essa merda autonomamente. Autonomamente. Até o próprio que passa a vida a defender a minha cultura e o meu país, sei que o globalismo em termos da humanidade viver toda junto um dia vai ser uma realidade. Agora, da maneira como está a ser imposta, tipo, nós temos que nos dar todos bem porque tu deves X a mim e tu deves X a ti e a maneira que vocês conseguem pagar a merda toda é viverem juntos, apesar de um achar que tu devias cortar a cabeça, apesar do outro achar que a mulher devia andar de burca. Eu gosto muito de ver as mulheres como elas se expressam em Portugal. Eu gosto muito de saber que saio de um bar às 3 da manhã e chego a casa bem. Eu não quero viver num. É aqui que eu vivo, é aqui que eu estou habituado a viver. Todos nós somos vítimas da nossa própria programação social. Eu gosto disto, eu aprecio a calma, eu aprecio. É porque na hora da merda os portugueses dão a mão um ao outro e andamos aqui a dividir-nos a nós próprios devido a mecanismos financeiros que são falsos, protagonismos que não têm qualquer tipo de valor em termos inerentes em relação à tua própria personalidade, porque estás só a propagar mais um produto corporativista que alguém está a ganhar dinheiro com a tua opinião e andamos todos a deixar de ver o óbvio. É só casais, é só mulheres a ter filhos sem marido, casais separados, a economia está cada vez pior, o custo de vida está cada vez maior. E as pessoas continuam a achar, não, não, é assim que tem que ser. Não, não é nada assim que tem que ser. Isto já foi melhor no meu tempo de vida do que o que está a ser. E não me venham cá dizer que com os mecanismos que nós temos em posição hoje em dia, isto não podia ser melhor. Claro que podia ser melhor. Só não é melhor porque estamos a ser chulados. E mais uma vez eu tenho que dizer, e então, a que horas é que é o jogo? Que é que o jogo se foda? O jogo fica em stand-by. Quando nós todos tivermos uma vida justa e próspera, eu sou o primeiro a sentar o cu e a ver o jogo. Até escolho um clube para poder discutir com vocês o que é que vocês acham do jogo ontem. Mas sinceramente, para mim é enfadonho, porque para a semana há outro, para onde vem há outro, é sempre a mesma merda. O árbitro roubou porque existe, obviamente, a cássia. O mercado de apostas asiáticas, há 2 livros que eu posso recomendar a toda a gente para verem o quão corrupto é a porcaria do desporto profissional. Mas as pessoas. Eu não me estou a pôr acima das pessoas. Eu só gostava que ou corrijam-me ou tentem ouvir-me. Sei lá, eu estou assim tão errado. Eu não sei. Fiz sentido, não fiz sentido. Estou insano. Devo estar. Não sei. Pronto. Mas é almoçar. Fica já por aqui. Não sei se faço disto um adendo, mais uma vez, meto só assim. Mas olha, foi o momento. É mesmo assim. E é assim que eu falo. Quem me conhece já sabe. Uf, é que não estou para papar grupos. A não ser que o grupo finalmente fique um bocado mais. Eu sei que há muita gente que pensa como eu. Só que há sempre aquela vergonha de dizer o que acham, porque eu sei, é um bocado estranho. Um gajo acorda e acha que, tipo, epá, isto não me parece que seja bem assim. Mas como toda a gente compactua com a situação, é como eu entrar numa igreja cheia e dizer, pá, ó, isto é tudo merda, é? Olha que isto é treta. Obviamente que eu contra 500 pessoas esquece isso, mas um para um eu queria ver. A discussão aí torna-se mais interessante. A discussão aí chega a um ponto, começa a tornar-se ofensa pessoal em vez de uma troca factual. E isso não é uma discussão. E depois sacam de um telemóvel do bolso, bem melhor do que o meu, enquanto o resto da família passa fome, continua a ter sempre os 700 euros para meter na merda de um logotipo atrás, que nem sequer tem o valor inerente ao aparelho. E são sempre as pessoas que menos sabem usar a tecnologia que têm na mão, que é incrível. Mas quanto mais estúpidos, mais caro compram, para sempre, para compensarem a sua própria falha, frustração. Ouve, esquece. Compra meia dúzia de livros. Mais barato, faz-te bem melhor. E eu nem sequer quero começar a comentar estas mãezinhas que, tipo, toma lá, puto, agarra-te ao meu telemóvel e desaparece da minha mente. Porque eu provavelmente vou fazer mais um filho com outro homem qualquer que depois nem sequer me lembro afinal quem era o pai. E opá, isto foi. Toda a gente conhece um exemplo assim, não me venham com merdas. Eu não estou a generalizar, mas é frustrante para mim. Eu não digo isto do ponto de vista de apontar o dedo e tu és uma merda. Eu digo isto é até pá, vê lá, não faças mais isso, meu. Estás a pôr uma pessoa no planeta que não tem culpa de nada do teu comportamento perdulário. E depois o que é que acontece a esses putos quando ficam grandes? Ficam como eu, ficam malucos, dizem estas merdas que não têm piada nenhuma. Na melhor das hipóteses. Que é o mais triste, porque o estereotípico mais fácil é mais um habitante num hotel ali do estabelecimento prisional em Tires, que basicamente aquele puto que toda a gente lhe deu tudo o que ele queria porque era um puto do bairro, quando chega àquela idade da estupidez e tem que ter um iPhone igual ao da mãe, mas não tem a competência nem sequer a oportunidade para ter um trabalho de jeito, vai-me apontar a faca ao pescoço e dizer: passa para cá o teu guito. E eu fico a olhar para o puto e puto, onde é contigo ao colo? Eu conheço a tua mãe, eu só me apetece arrancar-te a cabeça. Que esta merda? É isto é que é o futuro? É isto que vem aí? Pronto, ok, tudo bem. Então olha, ficamos assim, vá. Não é por mal, é só porque fico preocupado. Queria o melhor para todos, mas ninguém está interessado em querer o melhor para ninguém, aparentemente. Ok. E pronto, se vocês ouviram isto através da internet, é porque já não vai dar para apagar, né? Por isso, já agora, até fica a referência para me enterrar um bocadinho mais também. mkrsimpson.com. Há a conta no Twitter que conseguem encontrar com o meu nick, que eu só uso basicamente como um RSS feed de notícias, nada de mais. Mas, basicamente, então, aquela parte que eu vos tinha prometido de. Sei lá, às vezes dá-me a sensação que é como é que é o meu dia-a-dia informativo e como é que eu vejo o dia-a-dia informativo normal. Vamos ouvir uma entrevista com o Yanis Varoufakis, que é um tongue twister, mas na boa, eu também sei dizer como é que se chamava o gajo do Irão. Ai, como é que se chamava o gajo do Irão? É uma pena porque eu demorei tanto tempo a decorar o nome do bacano e agora esqueci-me. Era o Ahmadinejad. Ahmud Ahmadinejad. Bom, whatever. Caga nisso. Vamos lá ouvir então o Varoufakis. Ah, não acho que ele use nenhuma língua complicada, nem nada que se pareça. É só. Epá, faz mais sentido do que depois os outros exemplos que eu vos vou mostrar, que são um contraste autêntico, mas eu não me lembro de ter visto isto a passar nos mídias. Vamos só ouvir então. And the Greek crisis is far from over today, of course. Prime Minister Tsipras now faces a choice between agreeing to additionally imposed external austerity or calling for fresh elections. I want to read to you a quote from one Greek economist who said recently, "We could be looking at potentially disastrous political turmoil, which could bring back the scenario of Grexit with a vengeance." Grexit, Greek exit from the European Union. Does that worry you? Is that on the cards? It never went away. It's not going to come back. It never went away. Let me put it this way. Ever since we accepted the first bailout loan in 2010, Greece became unsustainable, fully and totally unsustainable. All we've been doing since 2010 is we have been, you know, getting a new credit card to pay off the previous credit card. Everybody knows that this can't end well. Everyone knows that. A 10-year-old could tell you that. Eu, agora o que ele acabou de dizer, que até uma criança de 10 anos podia dizer isso. Eu, por acaso, como referência, sempre disse que até um pastor com um cajado às vezes tomava decisões económicas mais certas e sem denegrar de alguma maneira a utilidade de um pastor, com as horas enchidas e queijinhos. Mas é que realmente A lógica já foi pela pia abaixo há tanto tempo que o discurso torna-se tão banal e simplório que é abismal, e isto é uma analogia que faz todo o sentido, mas que nem sequer devia quase estar a ser dita, porque é que a gente não sabe isto? Mas vamos continuar, desculpa. My tenure had the purpose of ending this. Tsipras, my prime minister, capitulated, and we continue along those lines. Wolfgang Schäuble, the German finance minister, who is the only person in the Eurogroup that actually has a plan, I disagree with his plan, but he's the only one with a plan, has a very simple plan, and that is for Greece to get out of the Eurozone. He disagrees with his chancellor, Chancellor Merkel. This disagreement is the main reason why we're in limbo. We are neither in the Eurozone nor out of the Eurozone. So as long as we are in that unsustainable limbo, the uncertainty will be very, very high. Okay, ainda há aqui uma segunda parte. Will Greece be a member of the Eurozone and all the European Union in a year or 2 years' time, in your view? I think that this is the wrong question, allow me to say. The right question is there going to be a Eurozone and the European Union and your answer? In 1 or 2 years' time? Remember, and your answer to that is question? Not that important. O repórter aqui foi muito astuto. E isto é uma daquelas coisas que não nos vamos esquecer, porque apesar de eu gostar do discurso, um político há de ser sempre um político. E um daqueles pormenorzinhos, quando tu vês que eu detesto esta escapatória semântica que os políticos têm sempre de fazer o eu vou responder à tua pergunta com uma pergunta, ou dizer então que a tua pergunta devia ter sido a tal pergunta. Não quer dizer que toda a gente use de uma maneira legítima, porque pode estar através de ataque como repórter, mas eu fico sempre com a sobrancelha erguida quando ouço este tipo de forma como os políticos têm de expressar a sua opinião, quando não é bem o contexto em que eles querem responder à pergunta, que é reformular de alguma maneira a pergunta. Isto é uma coisa para terem atenção, porque falam todos assim. Vamos continuar. Well, the way we're going, I cannot see Italy remaining in the Eurozone for very long. When you allow an epidemic to start spreading from a place like Greece to Spain, to Italy, to Ireland, then eventually it gets to a place like Italy. Do you realize that now, as we speak, only one political party in Italy wants to keep Italy in the Eurozone? Greece, I insist on this, Greece should not be important. The only reason why we keep talking about Greece is because it is symptomatic of the architectural design faults and crisis of the Eurozone. This is what we should be focusing on. Esqueceu-se de mencionar Portugal. Mas agora vamos saltar aqui então ao que eu acho que depois é um, sei lá, o telejornal generalista de fim de semana. Por acaso vou usar um contexto americano. Epá, eu peço desculpa, eu espero que vocês percebam minimamente inglês. Porque pronto, mas agora vamos ver o que são as notícias da futilidade. Eu tenho aqui dois tabs abertos, deixa-me só começar a ouvir o primeiro que eu já vos descrevo. Nina Dunham, thank you so much for stopping. Ah, ok. Isto é daqueles programas pseudo-noticiários da manhã, em que parece mais uma conversa de tias, mas vamos curtir, por exemplo, eu sei que é bastante deprimente discutir a realidade, porque dá-me cá a sensação que só quando a gente começar a assumir o que é que se passa à nossa volta é que conseguimos começar a resolver o problema que temos à nossa volta. Enquanto andarmos aqui a cavalgar em unicórnios, em arco-íris e a que horas é que é o jogo, só mais uma vez, é basicamente isto com que nos andam a encher a cabeça. E se não acreditam, peguem neste exemplo, vejam um telejornal ao fim de semana e digam-me se não é. E isto aparece nas notícias. Thank you. I had a chance to look at three shows for this new season, and it looked terrific. You saw Venus, right? Yeah, I saw more than that. I saw, yeah, you caught me there for a second. I'm not sure if you're allowed to say that on television. You did, that's right. We saw, you can actually see a lot of things. You're going out with a bang. Okay, well, we're just going out. What? eu nem vou continuar, quer dizer, a convidada num programa supostamente de informação está numa série e a repórter, que já tem alguma idade e já deve ter caminhado assim alguns quilómetros em pilinhas na vida dela, cai, quando a outra, ontem curti muito a tua série, porquê? Punha lá uma pilinha, uma pilinha, será que podemos mostrar pilinhas? Quer dizer, podem mentir às pessoas de forma mortífera o tempo todo. Mas não digas pênis. Senão cai o Carmo e a Trindade. E outra coisa anti-Trump, que eu acho piada, só para seguir como segmento. Lá está, eu também já estou um bocado farto de ter aquela discussão com pessoas que aclamam algum tipo de celebridade, com críticas de política. A não ser que seja uma celebridade pobre, sinceramente, eu não sei como é que é possível as pessoas aqui do mundo real que trabalham e malham à brava. Eu não tenho nada contra atores, eu também gosto muito de ver filmes. Mas a última pessoa que eu quero ouvir uma opinião política é de um ator que vive fechado num casulo, vive rodeado de yes men. Sinceramente não estou interessado, eu não sei porque é que a Meryl Streep tem alguma coisa a dizer em relação ao Trump perante a população. Porque a Meryl Streep não costuma andar na rua, não é? Estão fechados lá no seu palácio de cristal, a última vez que passaram fome foi na reencarnação passada. Epá, então agora vamos ouvir o quê? Isto é o máximo. E vocês sabem que isto dava nas notícias. Se fosse uma tiazinha qualquer em Portugal a fazer esta merda, vocês tinham que levar com uma reportagem. O que é que vamos ouvir agora? Angelina Jolie a experimentar insetos. E a certa altura até lhe perguntam se dava aos filhos. Claro que dá, ela foi comprá-los à África. Mas vamos lá ouvir então. Vamos nos informar com a Angelina Jolie a experimentar insetos, que parece que é quase como uma forma de a gente se habituar. Porque ela é elite, a um certo nível de pobreza, que comer insetos é fixe. Ninguém fala bem da merda, todos se queixam, mas vamos comer insetos no futuro. See the hard part where you have the teeth? Oh wow. Take the fangs out. Yeah. Have you done this before? Yeah. I think it's always been a part of the diet, yeah. The bugs, yeah. But then I think there is a truth to the survival. No. During the war, yes. Of course, people, when people were being starved, they were able to survive on things like this, and they did. When was the first time you had these bugs? I first had them. As pessoas sobreviviam com isto por causa dos níveis de pobreza ou quando a natureza não lhes proporcionava boas colheitas. Isto não é para gozar. Angelina Jolie come do melhor. Ela, se pedir um bife de uma pessoa, serve-lhe um bife de pessoa. Isto é um bocado figurativo, mas de certa maneira, ela, se quiser vir comer um gelado aqui ao café ao lado da nossa casa, apanha um jato privado e aqui vem ela só porque lhe apetece. Mas ela está a comer insetos para convencer alguém como a gente. Isto é o telejornal americano, vamos lá. When I was first in country, crickets, you start with crickets. Crickets and a beer. And then you kind of, you know, move up to tarantulas. A scorpion. Is that good, guys? Dinner. You want to go and share a spider? Hot? It's actually really good, the flavor. Ótimo. I can see why you're into this. It's hard to chew. Yeah. Scorpion. You like chips. Like chips, yeah. Some chips and bacon. Yeah. See the hard part where you have... Se ela acha que um escorpião frito sabe a batatas fritas, ela nunca esteve em Portugal a comer batatas fritas. E espero que haja sempre bitox em Portugal e cozidos à portuguesa, enchidos e queijo, e é tão bom. Mas agora aparece-me uma celebridade, não come mais nada que filhinho menhão, a dizer que anda-me a comer insetos quando tem uma câmara à frente. Já, sabes o que é que me parece isso? Parece-me um ator a fazer um papel. E como já corre o ditado na América, a política é o Hollywood das pessoas feias. Por isso, é assim. O que é que eu vos posso dizer? Fala da economia, do futuro, dos problemas, das dificuldades, da visão que ele tem como político. Se calhar, vá, vamos só pôr um bocadinho mais honesto que muita gente. E note-se, no último podcast, era a Le Pen a ter exatamente o mesmo discurso, extrema-direita, não é? Este, mesmo discurso, extrema-esquerda, não é? Então, quer dizer o quê? Acho que os extremistas são os que nos andam a dar televisão. Por isso é que eu fico assim emocionado. Vá lá, tipo, tentem lá comparar. Isto é a merda que está todos os dias na televisão. Vocês sabem, vocês ouvem. É tudo fútil. A discussão do outro dia nunca é a notícia que interessa, porque é deprimente. Pois é. É deprimente. É deprimente porque a merda já foi tão abaixo que já está difícil para toda a gente vir ao de cima, não é? Mas pá, e então? Vamos fazer o quê? Ver a Angelina Jolie a comer aranhinhas? Enquanto a gente passa fome e sabemos que ela está a comer do bom e do melhor. E até para se houver mulheres a ouvir, ela até andou a comer o Brad Pitt, vejam lá aquele pedaço de carne, não é? Oh meu Deus, oh, pronto, é por isso é que eu fico assim tão chateado, porque é tão hipócrita e é tão cínico. E pá, pronto, é assim, a informação parece... A verdade, eu sinto sempre que a verdade está algures no meio. Não sei bem como é que a crise do euro e uma tarântula frita cruza-se no meio de uma verdade informativa, mas é o que eu vos estou a dizer. A verdade está algures no meio. Eu gosto sempre de ouvir os dois lados da questão porque para poder tirar a minha opinião. Agora, quando só ouço um lado da questão e essa é a minha opinião, isso não é a minha opinião. Isso é a regurgitar a propaganda de alguém que tem algum interesse financeiro, económico, vitalício, seja o que for, sobre a minha propriedade, a minha vida, a minha vontade, a minha ideia, o meu estado de espírito livre, a nossa liberdade. É isto que se trata no fundo. Pode ser chato ouvir a verdade, mas estar a tapar os olhos com atores a dar-nos mensagens de moral, não vem a profissão escrita em rodapé em baixo. Atores são bons a mentir, são mentirosos profissionais. Não tenho nada contra eles, mas ficam lá nos vossos filmes. E em relação à política, façam como toda a gente, já que estão sempre a considerar-se tão humanos e humanitários em relação ao resto do mundo, que até vão adotar crianças. Então façam como todos nós. Têm direito a um voto. Votam, e tal como todos nós. Ah, shut the fuck up. Porque eu estou a gravar esta merda no meu site, na net, e ouve quem quer e podes parar quando quiseres. Agora, quando tu impões um ator a dar uma crítica geopolítica a nível mundial e corre o mundo todo, isso já é algo mais do que eu estar aqui sozinho a fazer isto. Isso já é perpetuar um sistema que já está viciado e corrupto há muito tempo. E é só por causa disso que eu fico chateado. Desculpa a todos, se notarem alguma diferença em relação à qualidade de som, já, o meu telemóvel está a saltar bem palavras, estou a gravar isto de outra maneira. É só o intro e o outro. E pronto, não é para chatear ninguém, é só porque o céu é azul. E não me venham cá, fica de outra coisa. Vá, tudo bom. E faz-te para tu, acho que pronto.